Obrigado. Dia 07, chame a torre 11895. 11895, fecha. Prato, bom trabalho. Bom dia, torre, o sinal 6319, estabilizar final de toque ao campo. Torre Salvador, é o Guardião 07. Salvador? 141. Livre táxi, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera 1895, ajuste no 08, tem uma boa viagem, 6312. Livre, pátio Índia Alfa lá, 1895, obrigado pela volta. Sessão 340 inicialmente, né? Positivo, sem restrições. Obrigado. TAN 3663, nível 380, autorização. 380, obrigado. Avianca, enquadrando final pista 10, ok? Sim, a gente está visual com o Airbus da Avianca, o Guardião 07 intenciona pouso no batalhão de choque. Intenciona cruzamento aí do eixo da 10 para pouso no batalhão de choque. Gente, até o farol de Itapuã aguardando o cruzamento, um batalhão de choque ali em Lauro de Freitas. Afirmo, está visual e mantará a espera em Itapuã, o Guardião 07. 3604-07-1208. Chanel é 311, checa o trem, pista no zero, pouso autorizado, vento 120 graus, 89. Ele me pôs pista 10, baixou e checou, o Chanel é 311. Guardião 03, aliás, manter, tempo estimado de voo e autonomia, por gentileza. 1045 horas. Gente, é porte lá de ponto, Guardião 03. 072. 3304 de Salvador para Brasília, direita, elefa, câmbio. Elefa, 3304. E vai reportar no através do portão 612, eu tenho um aeronave da Gol que está na saída do pátio 3. Paulo, 605 para o táxi no 3935 de Campinas. Era corrigido. Corre o Guardião 07 já na vertical de Itapuã, tem condições de prosseguir a retaguarda do Avianca sem interferir com a aproximação para cruzamento da 10. Índia Alfa para o ponto de espera da 10.895, ajuste a 1.018, vai atrás da Avianca. Bom, 605, obrigado, um bom final de semana. Igualmente. O Vitor Eco Tango vai observar o gol, após prossegue para o pátio 3. Frequência livre ao estacionar. A cauda do Avianca na final no 7, reporte na vertical ali do Shopping Salvador Norte. Reportará na vertical do Shopping Salvador Norte, Guardião 07. Então 04, vento no 30 graus, 612 nós, atenta a possível cera quando pronto, decolagem autorizada. Dando 3663, chame Recife. 1-2-5-1, campeão. Boa. Já na vertical do Salvador Norte, Guardião 07. Gente, até chama final para o grupamento da PM, o Guardião 17. Sim, iniciando aí cruzamento da final da 17 para o choque, Guardião 07. Chanel 3-1-1, solo 1-0, já liberou 1-2-1-9. 19, já Guardião 04, decolado aos 1-0. À direita via litoral sul, cor do Axé. Assim que bloquear o farol de Itapuã, 1-2-0-8, até a volta. Até o regresso. Já curvando à direita, após o farol de Itapuã, 128. Torre, gol 605, ponto de espera da 10. 605, após o Airbus Avianca, aliás, mantém, bom dia. Bom dia, após o Airbus ali, mantém, 605. Chanel 3-2, é quase autorizado, 1-4-0 graus, 129. decolagem, a chamada bem abrindo com dois. Para Campinas, é isso? É, correção 4399. Ok, o 36035, 360 para Campinas, já aprovado, só um instante, a cópia 1018. Não, para o Batalhão de Choque, Guardião 07. Alfa Juliette, Romeu, táxi autorizado até interseção, reporte para ingresso, pista 7 a partir do pátio 4. Autorizado chegada à mar e desça para 2018. Gol 1888. É muito 8, né, meu filho? É para 2018. Gol 1888. Controle Salvador, muito bom dia. Guardião 04, passando de Itapuã. Manda meu velho. Capitão Guardião 04, o controle Salvador, prossiga em condições visuais. Pelo jeito, hoje o voo é longo. Qual o estimado para o destino? Gol é louco, só até o final do dia. Só um instante. O gol 1072, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, obrigado, Bajé. Controle Salvador, Oceanera 6312. Oceano 312 é o controle, está em contato o radar. Saída prevista? Saída arboelétrica. Arboelétrica, já. 1500. Gol 1888, para sua informação, tráfego posição de 11 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, passa 155 subindo, aeronave de voo de Salvador para a vitória da conquista, Camilo. Estamos com ele aqui no equipamento, obrigado pela informação. No 888, afastado do tráfego 8.5 milhas, superando mesmo. Excelente, obrigado. Juliette Romeu, reporte lá de ponto cabeceira 17. Gol 1072, pista 10, pouso autorizado, 140 graus, 129. Afirmativo, está autorizado o pouso 10, gol 1072. Decolado aos 14, controle 120, decimal 8, boa viagem. 120, decimal 8, gol no 605, obrigado. Seu número 3, Trix, está em instante, 1018. Salvador Campinas, nível 360, rota Upezulu 16, pista 10, curva direita da Leda Bridge, controle ano 208, transponda 5452, o azul 4299. Upezulu 16, rota conforme o voo no 360, pista da Leda Bridge, 208 no controle, transponda azul 4299. 5452, confirmando, portão 3, time pronto, 4299. 4-2-4-2-9-9. Então, 3859 Curitiba, copinha. 360, Pesolu 21, pista 10, curva à direita, saída Arboa Elefa, controle ano 208, transponder 5471, no Lutan 3859. Direita pode, faça um check no equipamento, está muito baixo a transmissão, chame para puxa acionamento do TAM 3859. 5471, curva direita, o TAM 3859. No solo azul no meio, direito 29. 29, até já, boa tarde. Solo Salvador, muito bom dia, boa na 072. No 072, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 072. Do Nordeste, solicita que o senhor voe direto para o Romeu Fox 018. Demorou, tem que concordar mesmo. Então voando Romeu Fox 018, o 6312, guardando aí, eu peço para ele o 370. Guardião 04, você vai manter mil pés até Lençóis? Negativo, a intenção é subir para 2500 a direita. Mas no momento a gente está restrito, mas a Ponte Aracruz já tiver a opção. Ok. Você está restrito agora devido à condição meteorológica adversa ou tem condições de subir agora? Tem condições de subir, não tem 2500. Tem uma camada fora da base, com ajuda a ok. A partir de agora está liberada a sua ascensão, deixa seu critério. Positivo, muito grato, capitão. Controle, Salvador, Alfa, Mike Alfa, Mike Alfa, Mike Alfa, Mike Alfa, este é o controle, Salvador. Ajuste 1098, desça para 2000 da chegada Mário. É o número 2 para pouso, está seguindo a aeronave da Gol, 22 milhas à frente. O equipamento é um 737. 2022 na Mário. Oceano 3, 1, 2, passa 150, chame Recife, frequência 1, 2, 6, 8, 5, caso negativo 25, 45, Oceano 3, 1, 2. 2005, 25, 45, obrigado, até a volta, Emi. Um abraço. Obrigado. Controle, muito bom dia. De Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. É o controle Salvador. Meu cordial. Colou, axé, mil pés. Nanduque, Serra Novamba, Novamba, uniforme. Tempo estimado. Pouso é, vai ser 1435. O Alfa Juliette Romeu. Isso aqui é piloto engrenado. Vamos manter inicialmente mil pés na ré axé. Positivo! Portão 1. Aliás, portão 1, 072. Autorizado, 3-8-9, chame para o táxi. Boa. a Golf e Liberty Taxi chame, vai manter a posição na saída do pátio 3, devido à aeronave da TAM puxando no portão 9. Estou autorizado a aproximação ILS. Autorizado para estabilizar. Salvador Conquista, nível 200, pista 10, curva direita, saída Arboa, pós direto Conquista, controle 1208, transponda 5472, o trip 5221. Correto, remota 3, deixe-me pronto para posicionamento. Tá, ok. Está autorizado prosseguir na Nuke e subir até 1.500 pés no primeiro momento. Positivo, é, o Alfa Romeo vai romper a linha do litoral, subindo para 1.500. Aí após passar aqui a Bahia em Prospect. Ah, ok, ciente. Afirmo, mantenha na saída do pátio 3, aguarde a passagem do TAM. Webjet 6729, pronto, cópia. Chamou o solo? Força Aérea 2101. 2101, Força Aérea, bom dia, prossiga. É Copa Palma. Não vem bem aqui, Mike, aguarde, é o número 2, o ajuste no 09. O Força Aérea 2101. Para Palmas, a guarda cópia é o número 2018. Pode adiantar a saída? Eu. É inicialmente Momo. Momo, obrigado. Abjet 6729, pronto cópia. Pronto cópia, 6729. Autorizado Guarulhos, nível 360, rota Opesolon 16, pistão 10, curva direita, saída da Elida Bridge, controle 120.8, transponda 5510, o web 6729. Guarulhos 360, Opesolon 16, decola da 10, curva direita da Elida Bridge, 108, controle 5510, é o transporte 6729. 510, direita após o portão 2, chame pronto para posicionamento web. Agora posicionamento web, peça 29. Livre táxi, pátio principal, Índia Alfa, ponto espera 1895, ajuste no 08, governo. ataque, parte de Alfa, ponte espera de 295, adiciona 0, boa noite, 0, 3, 2, 5, 9. Mike Sierra Golf vai para o pátio 4 ou pátio 5? Hangar da base. Então após o TAM, prossegue Lima, Mike, reporte na Quebec para ingresso na pista, o Mike Sierra Golf. 6311 para Guarulhos, é cópia? Então, um instante, o ajuste no 08, 631. 42 para o nosso espectramento, portão 3. Azul 4299, aguarda no portão 3. Portão 2101, está pronto para a cota, para a Palma. Palmas, nível 380, rota o Pesolu 9, após Irolu, após direto a Zoic, após direto. Vai decolar da pista 90, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nitsa, controle 120, décima 8, transponder 5501, ou força era 2101. 380, Palmas, já Pesolu 9, Irolu, a Zoic direto, Momo, com curva esquerda, Nitsa. 5501 na esquerda, pós pátio militar, livre acionamento, chame para o táxi. Remota 13, trip, só um instante para iniciar. 4299, após a aeronave da TAM, retaguarda, está livre no 3, chame o táxi. 9 Yankee Mike, pátio que se encontra e as intenções aqui em Salvador. Corredor forte até 20 milhas, faça um check no equipamento, tá com muito chiado a transmissão. O 9 Yankee Mike retorne agora. Poderia confirmar o motivo da espera? Tem alguém puxando aqui? Negativo, a aeronave vai passar a sua retaguarda, a aeronave de pequeno porte. Ah, muito obrigado, preciso tomar a manutenção, obrigado. Salvador, bom dia, o 3859, ponte espera, dona 0, tá? Bom dia, 3859, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Autorizado alinhar e manter, pista no 0, 3859. Passando o Whisky Mike Alpha, passa a duna, intercepta o localizador. Inicie redução para velocidade de aproximação, efetue o check pré-pouso e chame a torre 11895, câmbio. Tá certo, já fez isso tudo, chamando agora a torre 118.95. Então, bom dia, Whisky Mike Alpha. Boa! Está autorizado, puxar e acionar, chame táxi. Oi, Salvador, bom dia. O Whisky Mike Alpha estabilizado e aliás, com o trem baixado travado. Sente, Papa, Tango, Whisky Mike Alpha, bom dia. Continua aproximação, pistão zero, aguarde a autorização para o pouso. Vento 1 no 40 graus, 89, altímetro 08. Aguardando a autorização, Whisky Mike Alpha. VM Mike, alto e claro. Corredor forte até 20 milhas, pronto, cópia. Salvador, Salvador, mil pés. Corredor forte até 20 milhas, vai decolar da 197 com primeira curva à esquerda, ingressando no corredor forte, mil pés. Controle 120, décima 8, transponder 0130, novembro, Yankee Mike. Com quantos a bordo, novembro Yankee Mike? 02. Novembro Yankee Mike. Mike, chame torre 1895, ajuste 908 no pátio 4, novembro, Yankee Mike. 4299 para o táxi com 103, 4 horas e 30, alterando a Ribeira Preta. 3859, declarado 31, controle 120, décimo 8, Voyage. Controle 208, até 3859, obrigado, controle. Papa Tango Whisky, Mike Alpha, pouso autorizado, pista no 0, 140 graus, 109. Ciente com livre pouso no 0, Whisky, Mike Alpha. Contato radar sobre nível de voo 360, CEDAR, bom. 360 na Arbor, 3859. 8, transponder 5595, Ocean 63, 11. E chame pronto para puxa acionamento 63 no... Mike Sierra Golf está presente 18 no... ...5221 confirmando apenas pessoas a bordo. Ok, livre táxi, pátio, Índia Alfa até o ponto de espera 1895, quando pronto, ajuste no 08, então uma boa viagem, trip. Kilo Delta, confirma a intenção de pouso, pista 10 ou 17? 17. A gente prossegue, decide e modifica para 17? Positivo. Pro da rotatória, o Vitor Kilo Delta decide estar autorizado inicialmente para 4 mil pés, o ajuste 10-18. Bom dia, Gol 982. Desce o nível de voo 050 na chegada a Mare. 00100 na Pro de TAP. 100, Tango Whisky Mike Alpha no solo aos 33. Libere à direita, chame solo 121 no décimo 9. Liberando à direita, 219. Frequência livre, bom dia, Serra Gol. 988, observe o trip Juliette, portão 612. Mike Alfa, bom dia, táxi agora via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. 42, Alfa. Chama na TAC, o SPS 129. Salvador 5221, bom dia. 5221, aliás, mantém a cabeceira no zero. Um pouco lento devido a um comboio do Corpo de Bombeiros que está à sua direita, vai ultrapassar agora à sua frente para o pátio 3, ok? Paulo Salvador, bom dia, Gol 073, cliente da Juliette, autorização, por favor. Bom dia, Azul 4299, perfil da EL, passando 1400 pés. Bom dia, Azul 4299, contato radar, sobe nível de voo 360, saída da EL. 360 na 4299.